Mancha de sangue, herói guerreiro brasileiro. Illuminatis no poder, 2012 ainda é cedo. Exclusão, morre de medo, percebo que são só sebo. Nos frevo, nós estamos aceso de peso, continue ileso. Favela desce o morro, os play, pede socorro. A mãe não quer que fume, então esconde o fumo no forro. Fim de semana quer beber, se passa mal pros marginal, nem adianta pedir um apoio. Mano, que cara chato, cheira vira carrapato. Quer falar e fala porra, que saco, não aturo esses papos. De moro hoje eu tô fraco, fé em Deus e no meu tacos. Filho da puta, eu deixo no vácuo. Vou sair dar um rolê com meus manos de verdades, que tão pelo rap de conceito e chamusca mostra a realidade. Macavelli da ganhou na voz, e sabe que vagabundo aqui é nós. Tupac já cantava, mate a nova ordem. Hoje se eu cantar vão me chamar de debeloid. Seis que são android e ocupo tempo em frente à televisão. Toma asteroide, manipulação. Não conheço Freud, minha gangue só tem Lorde. Represento a Norte, sou gaúcho forte. Deixando os pururu só de short. Aqui é os guri, Rio Grande do Sul só tem Loki. Colono gringo alemão, falando enrolado, me dando sermão. Já tô descontrolado, aqui eles sempre são padrão. E o pobre sempre vai ser escravo. Parece que foi ontem que botei no rádio tocar Planet Rap, carai, som pirado. Esses dois me deixou muito chapado. Me dá caneta e o papel, tô inspirado. Depois vem o trem, Pirituba, RZO, Sabotagem, Racionais, 157, vários B.O. Aprendi que, ó, maluco só respeita, representa. Valeu Jason por me mostrar que nós aguenta. Teu lugar tá aqui, tu é dos nós, se representa. Mexeu com nós, a chapa esquenta, nosso jeito atormenta. Poesia nojenta, porque eu vim na sujeira, mas minha alma tá limpa. E eu não falo besteira. Vão precisar de ritmo pra nos ganhar. Machiavelli tá no topo, quero ver quem vai tirar. Seja quem for, é melhor se preparar. Tu tá vendo que desse lado só tem louco pela cultura. Preste atenção, o gueto preparado. Destino pioneiro, eu tô sereno e bem armado. Do meu lado só chegado, enquanto isso Chong aperta um baseado. Me chamam de retardado, é que eu não fui apresentado. Meu nome é Titi, gosto de fumar haxixe. Fico japonês depois das 4h20. Eu e o tio Carlitos comendo uns Doritos. Junta toda a rapa aqui, tropa de elite. Traga mais uns fritos, Coca-Cola e cebolitos. Depois escuta os gritos, né, chilique. É nós gravando, fazendo beat, ficando rico de espírito, por mais que o mal apite. O hip hop é soco, é raiz. Feliz e vem do crime. Criado na esquina, R.A.P. D.L. rompe a barreira do som. Eu represento o rap e continuo. Rima no meu bordo, centauro, contando meu caos. Aumenta meu saldo, porque se tá muito ligeiro, pausa, só se liga, porque eu nunca fui falso. A humildade eu calço. Quando a paz tá na minha alma, fumaça evaporando tipo sal. Num abraço, um pedaço, eu só traço e faço do meu mundo meu espaço. Contra o espírito opaco, tá legal, porque eu ouvi muita ideia do Mano Brown. Mas o lance tá naquele que te bate. Já diria Tupac, mate Illuminati antes que ele cate você. Então já sabe, se eu morrer foi qualquer filho da puta que pede ajuda na TV. Globo mídia de bacana, recorde de puto na lama. Só tem programa de vagabundo, eu acho que tá certo Osama. Vou queimar essa porra toda, depois só curtir o drama. Escute aí, maluco, aqui quem tá falando é a diretoria dos loucos. Louco, louco, mas bem louco mesmo. Contra a nova ordem, anticristos do caralho. Deus é maior e tá do nosso lado. Eu enveneno a mente do jovem amedrontado. Vou fundar legião, muito mais maconha e sem alcatrão. Caldo de cana, fermentação, que destrói meu fígado e meus irmãos dignos. Suou o rap dos maconheiros. De pala no inferno, opala é aconchego. Tá doido, não peço arrego. Tem uns MC aí que tão louco, é pra dar o rego, nego. Escute essa história, japonês e Cássio, novos tempos no sul, mostrando que o rap não é fácil, nós apavora. Quero ver Caxias agora, vai mostrando quem é os rappers que tão aí, porque o lado de cá tá formado e veio pra te destruir. Vai cair Babilônia, sente meu aroma, só vai colar quem soma. Rapper de verdade, com flow, capacidade, mostrando aos ricos o que eles são de verdade. Só lavagem, enquanto nosso estúdio é uma garagem. Mas calma, irmão, porque o que nasce aqui é pura revolução. Filhos da puta, diretoria, chega mais, ladrão.